Identificado com fins 360, via peso Luno 6, subida da El, Leda Bridge, curva direita após a decolagem, 5124 é o código, 198 é o controle. Autorizado com fins nível 360, via Upper Zulu no meia, Leda Bridge, a saída é da El, Leda Bridge, depois a primeira curva direita, transponder 5124, controle 198. Correto, chama para puxa Samara 1897. Samara 1897. Trip 5514, pronto para cópia. Pronto para cópia, 5514. Autorizado Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677, Pucaracaju a subida, curva esquerda após a decolagem, 5131 é o código, 198 é o controle. E por que mandou você o código de transporte? 5131. Sendo autorizado no 90, pouca atenção, Aru, na Golf 677, após a decolagem, curva esquerda. Controle 198, transporte 5131. Correto, chama para puxa acionar, trip 5514. Certo, chama para puxa acionamento, 5514. Prossiga. Coordenar nível 1200 para Aracaju? Afirmo, vou coordenar e já te chamo para nova cópia. Ok, aguarda. Salvador, aquele cordial bom dia. O Rio 5973, possui autorização para Recife? Rio 5973, muito bom dia. Ainda não tem, acredito que esteja um pouquinho cedo. Assim que aparecer o plano, eu já pago a cópia, tá ok? Decolando 245, controle 1, 99, 8, morro. 198, agora 642, bom dia. Controle de Salvador, agora 642, decolou na sua escuta. Voo no 642, controle está em contato, radar. 42. 1804, livre decolagem, pista 10, entre 120 graus, 10 nós. Entre livre decolagem, pista 90, 1804. Afirmativo, foi recoordenado o nível como solicitado pelo senhor, agora 150. Mete 150 para a HKG, Recife, em Conopar. Gente, frequência livre. Salvador, voo 1605, autorização para Guardião, tá? Aguarde cópia 1605. Guardando, voo 1605. Rio 5973, pronto para cópia. Positivo, Sarita, na sua escuta. Autorizado Recife 310, via Periwisk 58. Subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem. 5143 é o código, 198 é o controle. 804, controle, contato radar. Caracaju, 58, primeira curva esquerda, 4145, 4143, Correto, Rio. Correto, Rio. Chame pra puxar seu nas. Chame Recife, 125, ano. Recife, 251, azul, 4179. Pronto para a cópia. Pode ser pronto. Autorizado Galeão 360, via Perisque 50, PDEV, via Per November 857, seguro. Upper Zulu 6, após conforme a rota do plano. Subida da Euleda BDEV, curva direita após a decolagem. 5125 é o código, 198 é o controle. Autorizado Galeão 360, via Perisque 50, via Per November 857. O 605, subida da El, Leda, Bidev. Puxa, Salvo Salvador, bom dia. O San 35 no 7, sentido hotel para Brasília, autorização. 35 no 7, autorizado Brasília, 380, VP Zulu no 7, subida Gole, transição Fito, curva direita após a decolagem, 5141 é o código, 198 é o controle. Autorizado Brasília, 380, VP Zulu 17. Olha o fito, decola pela direita, 5141, controle 119-1, Santo 3517. Só confirma na frequência do controle, 198. 198, Santo 3517. Gol 1642, chame Recife, frequência 12545. Recife 2545, gol 642. Estacionamento, gol no 897, posição 4. 897, autorizado, chama pra início de táxi. Autorizado, estacionamento, chamada táxi, 897. posicionamento na posição 2. É o número 2 no setor, aguarde. Meu convivido, pra que horas que é o plano? Gente, aguarde, copia. Para o táxi, o voo no 897, com 161 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna também. Táxi valorizado via Índia Alfa, ponto de espera, chame Torre 186. Índia Alfa, ponto de espera 186, 897. Bolo 7 no 5, puxa o Fernando 2, chama pra início táxi. Fernando vai chamar táxi, Bolo 7. Romeu Golf Vitor, é o solo voltando. Afirmativo, o senhor era o Whisky Fox Lima e fez uma CHG pro Golf Vitor? Eu mandei o plano pra Cipó, isso mesmo? Pronto pra cópia? Autorizado, Cipó 090, vai prosseguir direto na rota, subida lotar, curva esquerda, pista 17, 5133 é o código, 198 é o controle. Gente, Romeu Golf Vitor, poderia confirmar a radial inicial para Cipó, por favor? Salvador, 3554, paga puxa acionamento. Autorizado, chama para início táxi. Paga para o táxi, 3554. Romeu Golf Vitor, parte 5. Afirmativo, pro... vai chamar a torre 186 e 14 eu passo para o Beta, ok? Senhor também.

Ali não tem cabeceiro no lugar. Após a passagem do gol à frente, ali ali mantém cabeceiro no lugar. Hora de 9. Táxi autorizado via Patim de Alfa. Ponto de espera, chave 2186. Patim de Alfa, 1186, 3597. noite. Oi, tá falando minha? Ok. Sem livre ingresso, é posicionado pronto na cabeceira no 7, altímetro no 0 no 4. Sétimo 5 decolado 05, pressário 198, bom voo. 198, bom, 795, bom dia. 55 no 4, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 1 no 90 graus, outro mais. Bom, 795, cruzando 2100. Bom, 795 é o controle, meu cordial contato, Rabão. 3597 ali, mantém a cabeceira no zero. Ali mantém no zero, mas 3597. 555 no 4, decolado 06, transfere 198, por favor. 198, 555 no 4, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o TRIP 5514, na PUC. TRIP 5514, o controle está em contato, radar após 2000, esquerda, direto Aracaju. Após 2000, esquerda, Aracaju, o TRIP 5514, eu lhe agradeço imensamente, ó. Vitor, aguardem o instante para iniciar a decolagem. Ativo, mantém a posição, aguarde instruções. Cinco, um, sete, autorizado a decolar, pista 10, vento 1, 3, 0, graus, 8, 9. Sim, decolagem no 0, 3, 5, 1, 7. Tango Romeo, Charlie X-Ray, o controle, confirme, trem. Gente, prossiga direto para Salvador, operação visual, ajuste 104. Plano desvio de uma milha à esquerda, o TRIP 5514. Ciente. decorre o TAM 3517? Decolou os 10, transfere 198. 198, bom dia, TAM 3517. TAM 3517, controle, meu cordial, contato radar. TAM 3517. 5345 para autorização e ideal, quente da hotel. Só um pouquinho cedo, Trip, daqui a pouco eu pago o copo. Aguarde, Trip, 345. É uma identificação. Autorizado. Está em contato radar aqui do Serra Lima, distância para Itape, 33 milhas. Meu Golf Vitor, sem livre decolagem, pista no 7, ventando no 30 graus, 8 nós, estava aguardando o tráfego. Livre hoje de sua decolagem. No 715, chame Recife 1260, caso negativo 1251. Controle Salvador, é possível direto Vitor para o TAM 3517? Aguarde. Aguarda TAM 3517.